Barão Vermelho. Agora ele é Prime.

Vermelho. Show de som e luz. Ah, aqui é Barão Vermelho Prime. Barão, vem pro Barão!